eu quero é chegar na festa e poder te chamar pra dançar. Essa noite é o que me resta pra acabar com esse blá blá blá. E sem você me olhar eu já sei. Vem que eu te quero também. Vem que eu te quero também. Quando ela chegou, todo mundo parou. E o meu mundo parou também. Noite só começou. Dá uma chance pro amor. Eu sei que você me quer também. Chamei, você chegou mais perto. Então agora é só deixar rolar. Falta muito pouco pra dar certo. Eu vou parar com esse blá blá blá. E se você me olhar, eu já sei. Vem que eu te quero também. Vem que eu te quero também. Quando ela chegou, todo mundo parou. E o meu mundo parou também. Noite só começou. Chance pro amor. Eu sei que você me quer chegou, todo mundo parou, e o meu mundo parou também. Noite só começou, dá uma chance pro amor, eu sei que você me quer também.